Discoteca. Discoteca. Do meu pai. Começando mais um Discoteca do Meu Pai, eu sou a Júlia Padovan. Se você chegou por aqui agora, esse é um podcast que a cada episódio fala sobre um álbum dessa discoteca maluca. Aqui rola de tudo, e se você quiser acompanhar essa saga, é só assinar o podcast no iTunes ou em qualquer outro app de podcasts que você tenha no seu celular. Avalie aí o podcast também, dá umas 5 estrelas no iTunes pra gente. E se só ouvir não bastar, o Twitter, @disquedomeupai, tá lá pra você poder mandar recados e conversar comigo. Hoje a gente tem aqui um álbum que virou um clássico da música brasileira. Clube da Esquina, do Milton Nascimento e do Lô Borges, foi lançado em 1972. A faixa que a gente tá ouvindo agora é Tudo o que Você Podia Ser. Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Mas bom, primeiro de tudo, o que era o Clube da Esquina, que deu origem ao nome do álbum, né? Tudo começou em Belo Horizonte, Minas Gerais, quando o Milton Nascimento, recém-chegado da cidade de Três Pontas, do interior de Minas, foi morar numa pensão onde já moravam os irmãos Borges. Logo, o Milton ficou amigo do Márcio Borges, os dois já tocavam em vários bares de Belo Horizonte, e na esquina das ruas Divinópolis e Paraisópolis, próximas à pensão que eles moravam, eles e mais uma turminha se reuniam para tocar violão. E durante os anos 60, o Márcio Borges compôs várias letras para o Milton. E o Milton foi ficando famoso e se destacando nos festivais de música que passavam na TV. Enquanto isso, o irmão mais novo dos Borges, o Salomão, que mandava bem no violão, estava fazendo uns shows com o Beto Guedes, com a banda The Beavers, que tinha influência dos Beatles. E aí o Salomão, mais conhecido como Lô, e o Beto Guedes se juntaram ao Milton tomando a frente de um grupo de músicos muito bons que formavam a turminha do Clube da Esquina, como Wagner Tiso, Flávio Venturini, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Toninho Horta, Nivaldo Ornelas, para citar alguns. A faixa que a gente vai ouvir agora é Trem de Doido. Noite azul, pedra e chão. Depois que esse trem começa a andar, andar, deixando pelo chão os ratos mortos na praça. Do mercado. E essa é uma das faixas que comprova as misturas que eles fizeram nesse álbum, com rock progressivo, jazz, samba, folk e rock psicodélico. A ideia inicial era que o disco misturasse música brasileira e mineira com influência de fora, principalmente dos Beatles. Tudo que traduziu que era essa cena de Minas Gerais, que não era tão badalada como a de São Paulo e a do Rio de Janeiro, mas conservava grandes talentos. Importante lembrar que nessa época no Brasil estava rolando a Tropicália, que já fazia misturas de guitarras elétricas com ritmos brasileiros. A faixa que a gente vai ouvir agora é Nuvem Cigana, que já é mais próxima do jazz. Tem uma guitarrinha bem bluseira. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada. Pó, poeira, ventania. O Lô Borges e o Milton Nascimento se revezavam nos vocais no álbum. E algumas faixas têm participações, como o do Beto Guedes e o Alaíde Costa. Eu recomendo muito que você ouça esse álbum inteiro, porque cada faixa tem um estilo e uma peculiaridade na composição, muito por conta da versatilidade e capacidade de se apropriar de sons e ritmos super diferentes, e também por causa das diversas contribuições de músicos que faziam parte ali da cena mineira. As composições também são muito boas e muitas vezes têm sutilezas para falar sobre o período político. Na época, o Brasil ainda estava sob regime militar. E esse álbum entrou em várias listas de melhores álbuns da música brasileira. Há quem considere como sendo o melhor. Meu nome é nuvem, pó, poeira, movimento. O meu nome é nuvem. A foto da capa do álbum tem dois menininhos, um branco e um negro, sentados na beira de uma estrada na Serra do Rio de Janeiro. Em 1978 foi lançado o Clube da Esquina 2, que também conta com composições dos artistas que faziam parte do grupinho de violão da esquina. Agora a gente fica com uma composição do Loborges. Eu deixo vocês com Um Girassol da Cor do Seu Cabelo. Um beijo, falou! Estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você também.